Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 1 da tarde em ponto, não é nenhum pra uma, nenhuma em um, é 1 da tarde e tá começando mais uma edição do Pretinho Básico, programa líder de audiência no sul do Brasil. Ninguém tem mais audiência que o Pretinho Básico no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Muito obrigado a você que para tudo que tá fazendo pra ligar o rádio na Atlântida e ouvir. Eu adoro. O Pretinho Básico. Eu adoro os recados da produção. É as NT, né? NT não, é nota. Não, é nota, nota de tradução, não. NP, é nota da produção. É, hoje a nota da produção. Daqui a pouco eu vou ler. Quer tuitar? Quer? Pode tuitar, pode tuitar. Não fala nome, mas tuita. A gente tuitou na semana passada um já. É inacreditável teus recados, Maurício. O Pretinho Básico vai no oferecimento de Coca-Cola, torcer a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular TIM da Colombo. Everton Cunha, vai bem, meu amigo? Vou bem, você está bem, Maurício? Eu vou bem, cara. Um pouquinho de calor só. O estúdio tá meio... Tá quente mesmo. 28 graus, né, cara? 28? Não, 20. KG, tudo bem, KG? Opa, e aí tudo certo. Tudo legal. Marcos Piangers tá mais do que bem. Se melhorar, estraga, que né? Que beleza, cara. Tá muito bom. Porazinho. Tô bem, cara. Tô bem. Bom. Legal. Legal tá aqui com vocês. Legal ver o Marcos aí cheio de saúde. Hoje de manhã eu fui visitar a doutora Liz, nossa pediatra. Sim. Sabe quanto tempo eu não vi a minha pediatra? Há um ano, não fico doente. Isso é muito bom, cara. Tá com uma saúde grande ótima. Abraço, eu sou um leão, rapaz. Sou leão, sou demais pro seu pico. Leão, tu não é um leão, tu é um de leão. Saúde de ferro. O leão, Celso te mandou um abraço. Olha aqui, ó. Esse é o Nego Velho. A leão, estrela móvel do programa de hoje. Neto Bagulho! Maurício Amaral. Mas credo, nego velho. Tranquilo. É hoje, né, Neto Bagulho? Que nem vaca hoje, na Índia. Hoje, 21 horas, Teatro do Bourbon canta, tem o Rock de Galpão, com convidados muito especiais. Pois é, cara, tem um monte de convidados. Maestro Nick, né? Gomes é o diretor musical e também participa. Maravilhoso, aquele Diablo vai Diablo tá Júnior, cara, vai estar tá lá. Diablo maravilhoso. É bailarino. Bailarino. Dança com boleadeira. Boleadeira, ele me fisgou. Eu adoro uma boleadeira, né, Neila? Bagre Fagundes, de gaitinha lá. Duas bolas girando. Para, Neila, deixa eu falar. Maravilhoso. Tá, o Nick, o Bagre. Bagre Fagundes, Diablo Júnior e a presença do Rodrigo Tavares também, que pois é da Fresno. Dá o baixista, olha, que ele já tocava. Ele, era da Estrada das Coisas, né? Fez o Rock de Galpão no início conosco, quando era a Quinta Gaúcha, e aí vai estar em Porto Alegre, vai nos dar o prazer da companhia. Caraca, tocar dois eu temas. Eu lembrava conosco. Disso que o... Quem? Não, Tavares era da... Não lembrava disso. De heterossexual, algum convidado? O... Pô, nem o Bagner. Ele... Não, eu tô falando do Rodrigo Tavares. O Tavares é o baixista da Fresno. Ele era guitarrista da Estrada das Coisas e fez o início do Rock de Galpão conosco. É mesmo? É. E é hoje, 9 da noite. 9 da noite, Teatro do Bourbon Country. Vá lá pra prestigiar quem já viu, vá de novo. Rock de Galpão, é demais, né? Muito legal. Neto Fagundes, Estrada das Coisas, hoje à noite. É legal, é bem produzido, é bem tocado e é engraçado, cara. É divertido. Sim, o cara começa a rir porque o Neto é uma figura espetacular no palco. E como é que tá o Estado das Coisas, hein, Magnato? Olha, querido, o estado continua do mesmo jeito. Tá legal. As coisas é que a gente ia falar contigo, as coisas, né? As coisas? As coisas tá tudo aí. Vou levar as coisas, então. E eu quero fazer uma palhinha no teu show. Tu vai levar? Dá pra fazer uma ponta lá no show de vocês? Olha, tu sabe que tu tá liberado, tomar, né? Tomar um mate lá no camarim. Ervas no camarim. Ai, coisa de louco. É onde vai ser, né, hoje? Teatro Bourbon. Teatro Bourbon, eu vivo lá no teatro. Qualquer, foi exatamente lá no Bourbon. Aquela decoração, tudo. É, vai ter hoje a... Foi lá a tua gafe, né, Pianjas? Qual gafe? Do dançarino. Que tu chegou e perguntou... O que eu perguntei? Eu não me lembro, cara. Claro que foi, Porã, me ajuda. Eu não me lembro muito bem também. Foi, cara. Que tu chegou, o Pierre chegou avacalhando o dançarino. E era familiar dele. Não, ele tava do lado. O dançarino? Ah, foi o seguinte, o Diablo é irmão do João Vicente, do gaiteiro do Nenhum de Nós. Tinha um familiar na parada. Isso, eles são irmãos. Aí ele tinha voltado da Itália pra cá e aqui vai se deitar no bairro. Pianja se deitando em quem? Bailarino, com roupinha, tirou a camisa. Adorei, o que eu mais adorei foi aquele bailarino, né, que tava aí o João. É, meu irmão. Ah, aí o Piange. Parou! Pega uma cerveja, lembra? Nunca mais olhou pra cara. Que coisa, é bonito, o espetáculo é bonito. Vale a pena. Hoje, 21h, no Teatro Bourbon, Neto Fagundi e Rock de Galpão com o Estado das Coisas. Hoje é quinta-feira, 21 de julho de 2011, e a chuva causou estragos no meio-oeste de Santa Catarina e também na Serra e Vales do Rio Caí, Sinos e Paranhana, no Rio Grande do Sul. Os ventos atingiram 155 km por hora em Campos Novos, no interior catarinense. 155 km por hora é furacão, né, cara? É aí que se mostra o jornalismo de verdade. É verdade. Muito. Entrevistei uma pessoa que perdeu tudo hoje de manhã e perguntei qual é a sensação de perder tudo. Ele disse que é muito verdade. Ruim. Muito ruim. Isso é um jornalismo de verdade. Jornalismo de verdade, né? Foca, fecha no olho dele chorando. Olha ali. É verdade. E tem outras casas que estão quase sendo devastadas. Tem muita gente. Água subindo. Aí eu pergunto. Como é a sensação de saber que o senhor vai perder tudo daqui a pouco? É, Marcelo, tem muita gente na ruim hoje de manhã. É verdade. Jornalismo é isso, né? É, no Rio Grande do Sul, 16 estradas estão bloqueadas por causa da chuva, tá chovendo demais, a chuva tá parando, mas os rios seguem enchendo porque a água desce, né? E mesmo que a chuva pare hoje, vai seguir a cheia dos rios por causa disso. Infelizmente, né? A gente já vem acompanhando isso há bastante tempo, né? Eu comentei de pedras que já estavam começando a cair na serra, aqui na subida da Serra Gaúcha. E realmente é uma situação perigosa, porque é um tipo de chuva que vai soltando a pedra nas partes altas. E as estradas ficam bloqueadas. Gramado, acho que foi o interior de Gramado, já que teve Gramado, sim. E vai descendo a água de cima da serra, né? E aí rios como Paranhana, que estão cheios. Cidades aí como Igrejinha, São Sebastião do Caí, Três Coroas, várias cidades estão sofrendo com essa cheia do Paranhana. É também porque o Paranhana recebe a água que desce da serra. Então tem toda a chuva e mais essa água que desce da serra, e aí, velho, é uma não loucura. Não dá pra cair pedra num dia em que o Neto não venha no programa, tio. Por quê? Porque sempre ele fala das quedas, das coisas, entendeu? E eu canto. É sempre, sempre. Ameaça cair pedra, o Neto pessoal tá aqui. Mas ele tá sem paciência hoje. Dá o acaso dele. O Neco tá sem paciência. Acho que é o Neto. O Neco tá provocando o Neto. Eu vou lá no pretinho, vou dar uma olhada nas estradas. Eu vou começar a controlar escalas. Se o Neto tiver pra vir, opa. Olha as estradas. Não, mas eu tenho a resposta pra isso. É que como eu viajo bastante, talvez eu viaje mais que vocês, eu acabo cruzando muitas vezes aí pela Serra Gaúcha, né? Então eu acabo vendo paralisações aí, a estrada que tá bloqueada. Eu fico dentro da van ali, né? Esperando pra até a hora de dizer. Só não viaja mais que eu aqui. Desculpa, né, Neto. Eu brinquei com a pessoa errada, Neto. Desculpa. Mas agora sim, qual é o nome do rio? Paranhana. Paranhana é, em Tupi-Guarani, o gambá fumador de cachimbo. É mais ou menos isso aí, Magnata. Não é? É mais ou menos tu isso. Tu é praticamente Paranhana. Um Paranhana. Eu sou mais ou menos isso, Magnata. Gambá fumador de cachimbo. Não fumo cachimbo, não. Mas tô fumando demais. Tô fumando demais, tá na hora de parar com isso aí, Magnata. É o papel. Ah, mas é que esse frio aí, né, cara? Tá ruim, né? Não dá vontade de fazer nada. Só queimar lenha, ficar fumando e vendo filminho. Não, fumando não. Fazendo um reggae. Só queimando lenha. Fazendo uma regueira no violão. Pode ser. Ah, é demais. Aumentou o número de bovinos com suspeita de contaminação radioativa no Japão. Olha só. Foi detectado um novo grupo de quase 850 vacas que podem ter sido alimentadas com feno contaminado radioativamente. Exatamente. O governo japonês proibiu a venda de carne de gado criado em Fukushima 4 meses depois do acidente nuclear na região. Mas o Almir tá criando gadinho de Fukushima. É o primo dele, o Almiroco, né? O Almiroco, o primo japonês. Almiroco Fujiro. Almirou que fugiram na Kombi. Ó, a vaca japonês. Com radiação ali, ó. É a vaca mutante, Ó, nego, velho, não tem essa assa igual no churrasco. Olha, né, comigo véio? Não tem de veneno. A carninha verdinha é bom, né? Mata os bichinhos tudo. Isso aí com calor do fogo, né? Até dá até um certo colorido. a carne que brilha no escuro, né? Não precisa de luz. Já tá protegido. Não é bom lavar com álcool pra tirar, matar tudo, Almir? É bom. Vou deixar de molho no álcool. Deixando molho no álcool e põe no fogo. Os papas da língua estavam aqui, né? Eles estão indo pro Japão, né? Vamos fazer uma turnê lá. E aí... E aí eles parecem que eles vão tocar na usina de Fukushima lá, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tudo bem. O Almir, tá bem, o Almir que agilizou a iluminação vai ser especial, né, Almir? Vai ser luz verde. O Serginho Moá, olha a ironia. O Serginho Moá uma vez foi no Cala a Boca Pianja e disse assim: ó, oh, tu fala muito mal dos gaúchos, brother. Tu ainda vai levar um tiro. Que ironia. Que ironia, né, cara? Que levou tiro foi o Papas da Língua esses dias. Não foi o Papas, foi a van do Serginho que fazia um show. Foi pior. Ah, tá. O irmão do Neto Fagundes estava na van. O Paulinho Fagundes, irmão do Neto, tava junto. É mesmo? É mais uma babada tua, viu? Só mais um. Sol aqui. Foi mais um furo teu, porque o irmão do Neto e a mãe do Neto Fagundes ficou muito preocupada com a situação. Eu queria dizer... Esse é o Marcos Manhã. O Celso, produtor do Racionais aqui em Porto Alegre, mandou um abraço pro Pianjas também. Obrigado. Qual o Celso? Diz o sobrenome dele. O Celso Ladrão. Tem que prender um cara assim. É nóis, mano. Cara, ontem eu levei um susto aqui. Não falou isso na frente dele ontem, mas, né? Tem que prender um cara assim. Não, falou só o que ele falou, seu amigo do MV Bill. Vai tá cagando. Mas nós temos que falar só do susto que eu levei aqui dentro do estúdio quando a porta aqui abriu e o Porã chamou o Pianjas. Vem cá, eu quero te apresentar um amigo meu. Quando o Pianjas chegou perto, o Porã disse: esse aqui é o Celso Ladrão. É, cara, mas que mundo que a gente vive. Esse aqui é o Gustavo Sequestrador. É. Pô, pera aí, cara. Celso, eu que não era o Pianjas. Como é que conheceu o Adão Estuprador aqui? Pô, Adão. Gente boa. Ah. É, gente boa. Adão não, Estuprador, assim, chega aí, só, meu. Só deixa eu... O Nelsinho Homicida aqui, ó. Pera aí, cara. Deixar bem claro que... Ô, Carlos não nazista, chega aí. Deixa eu te apresentar o Porã aqui. Oh, mas era pra te assustar mesmo. Leonel, era pra te assustar Leonel mesmo. Nazista. Leonel nazista. Realmente, é o apelido dele, mas realmente era pra assustar o Pianjas. Como é que ele chegou nesse apelido? Mas é um cara muito gente boa, pai de família, enfim, que trabalha honestamente aí pra ganhar. Imagina. Mas a pergunta do Pianjas tem sentido, porque o apelido do Pianjas qual é? Albino. Albino. É. Albino Temor. De pijama, enfim. Vai o Ronaldo indo, né? É o fenômeno. Bandeira. Ronaldo, bandeira. Os caras ladrão. O Celso Ladrão, sabe por que o apelido? Não, nós vamos chegar lá um dia. Grande abraço ao Celcinho. Em 9 dias, 2 garotas de programa são encontradas mortas no sul de Santa Catarina. Bah. Ontem, uma foi encontrada morta às margens da BR-101, em Santa Rosa do Sul. Na terça-feira da semana passada, uma outra garota de programa foi encontrada morta na praia da Lagoinha, em Balneário Gaivota. As duas faziam um programa em Araranguá e a Polícia Civil está investigando o caso. Ah, é maníaco, certo? Sinistro. Mas é o perfil de serial killer, né? Em nove dias, duas garotas de programa. Tá. Duas em 9 dias, cara. Assim, cara. Não, me preocupa 9, né? É, imagina o preço só. Pode ser um cereal, né, cara? Preço pode ser um cara. Sobe, nada, daqui a pouco começam a achar, né? É assim não, mas que é, mas se encontra é, o... Sabe que normalmente os caras que assassinam mulheres e prostitutas são impotentes, né? Eles não conseguem transar com as mulheres e aí eles matam elas por os homens, enfim, que não amavam as mulheres. O Jack Estripador era matador de prostitutas lá na Inglaterra. É, e também era importante. Tem um maiores... Tem um filme sul-coreano muito bom, que eu não me lembro o nome agora, mas é muito bom. O cara começa a matar também um monte de prostitutas. E aí um ex-policial é o cafetão das prostitutas, começa a ir atrás das prostitutas. Assim, é um filme, um thriller legal. Sabe que eu falei desse filme, O Homem que Não Amava as Mulheres, baita, e até já falei, né, há um tempo atrás aqui no programa. Na real, é a menina do dragão, do dragão, não é? Da tatuagem de dragão. Da tatuagem do dragão, exatamente. Uma série de livros. É, uma série de livros. A série de livros é Millennium. Exatamente. Esses livros suecos de romance policial sueco estão totalmente em alta, né? Estão vendendo pra caramba, assim. Por causa desse assim. Cara. Por causa desse cara que morreu antes do sucesso. É isso aí. Ah, é? É. O escritor morreu antes de fazer sucesso. Agora não lembro o nome dele. A trilogia Millennium foi lançada lá fora. A televisão sueca fez 3 filmes. E aí Hollywood agora comprou. Quem vai fazer o papel principal é o Daniel Craig. Exatamente, os últimos 007. Eles vão refilmar os homens que não amavam as mulheres. O original é excelente. O original é sensacional. Excelente. É muito bom. Três filmes são bons. Que não amavam os homens que não amavam as mulheres. Mas é a trilogia Millennium e o filme é a garota da tatuagem de dragão, a garota que chutava o sino. É muito legal esse filme. E aí vai ter esse remake, mas diz que esse sucesso todo se deve, né, aos suecos. Eles ficam muito em casa por causa do frio, por causa da... E a cultura de ler romances policiais é tão forte no país... que eles foram pegando todos os meandros, assim, né, de como fazer o negócio e tal. E esse aí é incrível, cara. É surpreendente. O livro é bom demais. E o filme é bom. Agora tem um outro filme sueco, eu acho que é sueco, é Deixa Ela Entrar, que é um filme de vampiro, que também se passa num país nórdico, coberto de neve e onde não tem mais sol, é tipo muito escuro o tempo todo no filme. Chama Deixa Ela Entrar, que é um filme de vampiro. Uma menininha de 8 anos vampira. É incrível. Ah, eu acho que eu sei. Por falar em filme, uma pesquisa mostra muito que bom. 56% dos brasileiros preferem filmes dublados. É. 37% preferem os legendados e 7% ficaram no... Tanto faz. É, mas tem alguns filmes dublados, por exemplo, que são melhores que os originais. Rock, tipo, né, Rock. É. O Rock, tu assistir ele, o original, não tem graça, cara. O dublado, eu comprei o pirata porque a indústria cinematográfica não me proporcionou comprar o dublado, né? E aí eu comprei um DVD que veio 5 Rocks. Sim. Os 5 dublados. Demais, né? Cara, o dublado é demais, ele sem dor, Rock, sem dor, ele... É demais aquilo, cara. É demais. E ele correndo nas ruas e a gurizada, vai lá, Rock! Isso, Rock! É muito legal. Ah, que no original não tem, cara. É, putz, sensacional. De ser... Os caras fazem um comparativo aqui da franquia X-Men. O primeiro X-Men não tinha nenhuma cópia dublada. No X-Men 3 foram 96 cópias dubladas contra 399 legendadas. E no mais recente X-Men, as dubladas são maioria em relação às legendadas. É estranho isso, cara, porque eu fui ver o último Harry Potter no cinema. Parabéns. E não tinha cópia dublada. Tinha uma cópia dublada em toda Florianópolis, que ficava pulando de cinema em cinema. Então você só conseguia ver essa cópia terça-feira, no quarta no outro, entendi. Quinta no outro, entendeu? Segundo aqui, as novas gerações não se importam com a voz original do ator. Eles preferem curtir os efeitos especiais sem ter de ler as legendas. Ah. O que é um absurdo, né? Porque parece que tem o trabalho do ator, o trabalho do ator, né, que se perde. Por mais que o dublador seja legal, ele não viveu o roteiro do filme. Mas tem a ver nessa questão de 3D, cara. O cara vai ver um filme 3D e ler a legenda não dá. Perde muito daí. E IMAX e tal. Eu fui ver Avatar IMAX por causa disso. Eu não vou ficar lendo a legenda embaixo e perder todo o efeito visual do filme, né? Mas tu sabe que... E a salvação do cinema é o 3D, né? É o 3D, então talvez seja isso aí. Ver o filme em casa, por exemplo, algumas vezes, se eu tô cansado, eu boto dublado. Então, normalmente, tu põe dublado, né? Quando eu tô com o olho cansado, geralmente tô, né? Eu vejo teu olho vermelho sempre. Geralmente... Mas não dá pra ver filme dublado. Não, mas aí tem filmes que não dá, por exemplo, tu vai ver uma interpretação num Robert De Niro, por exemplo, acaba com o cara. Neto, tu não gostaria de conversar comigo ali fora sobre outras coisas? Vamos fazer uma dublagem dele. Gente, o Neco está sem paciência hoje. Neco tá cocô. Não, eu tô bem, mas é que quando começam os assuntos de filmes, eu fico... Filme e livro, que mais? Filme e livro. Tu já atingiste a tua cota de um livro? Não, ainda não. Na vida. Cara, ontem eu me assustei contigo, cara. Ontem. Eu fui oferecer o livro do Davi Coimbra, o meu guri, pra ele. Porque, enfim, a gente... Ele não aceitou o teu guri. Cara, o Everton, ele recuou. Ele olhou o livro e fez assim, não, isso aí vai eu morder. Não vou pegar um livro. Ontem eu me assustei contigo. Agora os meus guris estão com essa frescura de ler. Porque nego velho não lê, né? Nego velho me entende. Tu sabe que isso é muito estranho no Pi, porque ele mesmo não lendo, é um grande frasista, né? E também, eu geralmente, quando tô vindo pra rádio, eu ouço ele fazer o pijama místico. E muitas vezes, no pijama místico, ele retira trechos de alguns livros, de alguns pensadores, alguns filósofos e tal. Que ele vem do Paulo Coelho, tá sempre aqui quando eu chego. Eu acho que eu sou um leitor do cotidiano, entendeu? Tu não gosta de demorar. Eu gosto de leitura, jornal, revista, historinha em quadrinho, outdoor tu lê. Cara, eu tô lendo um outdoor ali. Toda vez que eu passo, eu leio um pedacinho. Que barato aquele outdoor. Recomendo o outdoor ali. Ganhou o prêmio Jabuti de melhor outdoor. Tá demorando pra chegar esse prêmio. Eu acho que a minha melhor leitura é minha audição. Baita frase! Baita frase! Baita frase! Brasil! Pegando geral! Pessoal, gente, vamos se acalmar. Que agora tá na hora do mundo cão, Marcelo. É verdade. Tem um pessoal do hip hop aí embaixo, Marcelo. Eu curto hip hop. No final do programa de hoje, apresentação do Celso Ladrão, Toninho Estuprador e o Gustavo Sequestrador. É verdade. Show de bola. Que pessoal do bem. Pessoal do bem tirando o pessoal das ruas. Pessoal do bem. Tá tirando os jovens da rua aí. É verdade, Marcelo. Trazendo pro crime. É um negócio do bem, assim. É verdade, Marcelo. Nitrodino não te deu o recado. Participação de Porã Matador. Hoje tem, falando do Nitrodino, hoje tem a festa do programa do Nitrodino, John Bull Pub, em Porto Alegre. É agenda cultural aqui no programa do Marcelo. É no teu programa agora, Marcelo. Vamos utilizar o teu espaço hoje, Nitrodino, nosso companheiro de mixtape aqui todos os domingos. A festa vai ser uma explosão. Na Atlântida, Nitrodino recebe Flora Matos, que é uma das revelações do rap nacional. Maravilha. Nitrodinho hoje vai no... Vai bombar hoje a John festa do Nitrodinho. Na Cristóvão. Que roupa tem que ir nessa festa? Vai com a roupa que quiser. Pode ir de boné. Tem que ir de boné. Pode ir de boné. Paquistanês é flagrado fumando narguilé. É verdade. Enquanto anda de bicicleta. É verdade, amigo. Uma cena foi registrada. Faz Alaban. Só fuma muito. Com uma mão ele guiava a bicicleta, com a outra segurava o narguilé. Que interessante isso aí, hein? E o narguilé entre as pernas. É verdade. Com a outra mão ele fumava. Olha lá o narguilé. Aí a dica pra você que tem bicicleta. É verdade. Ficava aquela fumaça. O narguilé apaga? Não sei. Olha, tu sabe que eu nunca percebi, né, Magnata? Mas tu não percebe nada nunca, né, Paulo? Não percebo. Mãe e filha são presas com uma hora de intervalo. As duas por dirigir bêbado. É verdade. O alcoolismo. Um grande abraço a você que bebe com a sua filha. Filha bêbada dirigindo foi presa. Depois a mãe de 51 anos acabou presa também. É verdade. E parece que prenderam a avó dela de noite. Que implicância. É verdade, que implicância. Que implicância. E a rede de hotéis está tentando os primeiros quartos que absorvem o ronco. Opa! Em 10 hotéis na Europa e no Oriente Médio. Vamos botar o porão. Anotar o endereço aqui. Não ronco a rede mais, implementou ainda a patrulha do ronco, monitor do ronco. É verdade. Patrulha o corredor do hotel. O trabalho dele consiste em ouvir barulhos ofensivos e bater na porta dos hóspedes que roncam muito alto. Olha, esse é bom pro nosso parceiro, meu parceiro e parceiro de todos nós da Balada do Pretinho, nas minhas festas, Mauro Cupim, porque o que o Mauro Cupim, o violeiro da Balada do Pretinho... Mais que o Poré? Como é que é o Cupim roncando? Olha o Cupim roncando. Castelhano aqui também, ó. Aí, ó. Tá engasgada aquela. Engasgada. Cara, tô querendo o endereço desse hotel aí. Mas tu nem ronca, Castelhano. Mas o meu cachorro ronca. Eu nunca mais tive reclamações. É o ronco que não é normal, assim, igual o tempo todo. Tem o ronco que é... Sim. Não, tem o lance aí do ronco que tá morrendo, que varia, né? Que é o engasgo, parece que o cara vai morrer. O Mauro Cupim tem essa variação. Como é que é a variação, Castelhano? O era assim também, eu me assustava. Eu levantava pra ver se o Poré tá bem, meu. Cara, sinceramente... Tá, eu tenho um lance que é meio apneia também. Uma vez a minha mulher gravou eu roncando, cara, e simplesmente eu me apavorei quando eu ouvi. Eu digo, não, isso aí não sou eu, isso aí é um bicho. Isso aí é um animal. Amigo. Isso muito também do tamanho da barriga que eu tinha. Eu ainda tenho um pouco dela, mas enfim, o que melhora a qualidade do sono depois que tu perde um pezinho, cara... É verdade. Melhora muito. Claro. Eu tenho roncado muito menos, pelo menos a minha mulher não tem reclamado. Tirou um pezinho das costas, então, por aí. Eu acho que dormir de lado ajuda também. Pesão do dormir de lado, pra mim, não tava adiantando mais. Não tava. Eu virava ele de lado e não conseguia dormir igual, cara. O cachorro acordava assim, eu dormia de conchinha com o Porã. Teve uma hora que eu fui pra cama do Porã e fiquei de conchinha com ele. Tá só dando uns tapas pra ver se parava de roncar. Não, na partilha dos quartos dos Fagundes, esse tempo eu fiquei com meu pai, cara. Aí eu cheguei de volta de viagem lá e abracei a mãe e descobri como ela ama o pai. Cara, é um amor. É muito amor. É muito amor. É um negócio emocionante. E aí, Mr. P? Ah, sabe que eu tenho que mandar abraço pra dois da EPTC. O José Gomes e o Lisboa não aliviaram, mas aliviaram a vida de muita gente. Inclusive, eu sou um dos maiores defensores dessa história da Copa e fico dizendo que vai dar tudo certo, mas pelo amor de Deus, o que está acontecendo em Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, em especial agora, nessa época de férias, hoje pela manhã não tinha a menor possibilidade de estacionar o carro no aeroporto. Por quê? Porque todos os estacionamentos estão lotados. Uma coisa absurda. Além disso, filas para check-in. É que é julho, tu né? Tu foi pro aeroporto. Tem muita gente viajando. De manhã. Por quê? É, muitas férias, pacotes. Minha mulher, meu filho estavam embarcando. Tá sozinho em Porto Alegre, então? Não, tô viajando amanhã já pra... Hoje à noite, então. Ah, hoje à noite. Vamos. Pra onde? Pro aeroporto? Vamos lá pra casa, porque tá. eu não tô sozinho. Opa! Não, porque eu não tô sozinho pra ver o jogo. Vamos. Mas enfim, é verdade. Olha aqui, inacreditável. E aí eu falei com esses dois, azulzinhos, esses dois funcionários da EPTC, e eles diziam que fazer o quê? A gente tenta, na medida do possível, colaborar com as pessoas aqui, mandando ir um pouco mais adiante, pra cá, pra lá. Outro estacionamento na Avenida Ceará, que fica a mais de 1 quilômetro do aeroporto. Saiu inclusive na página do Túlio Milman na Zero Hora de hoje que ontem um empresário tinha embarcado às 17h30, não embarcou porque não tinha estacionamento. Putz. Voltou, perdeu o voo, voltou pra casa, só foi depois às 10 de novo num outro voo de táxi pra poder viajar. Mas vem cá. Eu ia sugerir, vamos de táxi, né? Tem mas assim, ou vai de táxi, né? Mas nem aqueles estacionamentos que tem próximo com serviço de van. Todos. Lamentavelmente, a gente tem que dizer que todos os passageiros e familiares e pessoas que estão indo agora nesses horários estão estacionando em lugar proibido. E ainda querem fazer a Copa. E tem que ficar ali, não adianta, porque senão tu vai perder o voo. Cara, então, todos os temores, e a gente falava isso aqui antes de ser anunciada a Copa, depois de ser anunciada a Copa, todos os temores que todos os críticos da Copa do Mundo tinham estão se confirmando e vão se confirmar, cara. Que pior de tudo é isso. A infraestrutura do Brasil não comporta. Tá não, e as obras obras que viriam com a Copa, pelo jeito, não vão sair esses também. Esses dias eu ouvi um negócio assim, que o aeroporto de Fortaleza não vai ficar pronto antes da Copa. Se não vai ficar pronto antes da Copa, vai ficar pronto quando? Se a urgência é a Copa do Mundo. Sim. Aí passa a Copa, aí é que não vão dar atenção. Aí deixa lá. Não, entendeu? Porque aí não tem urgência. Aí vai ter um estádio grande, um shopping no meio de Cuiabá, no meio da Amazônia. Manaus? Sabe? Vai ter um gigantesco jogar. Em Belém vai ter um estádio gigantesco. Belém na sede, Manaus. Não? Não. Natal. Aí tu pega assim, ó, tipo... Mas em Natal tem o clássico ABC e América, né? Só vamos pegar qual foi o último grande estádio que o Brasil fez, né? O Engenhão. Que é obsoleto, que não serve pra Copa do Mundo. Que demorou 4 anos pra ser feito, o Maracanã demorou um. Um ano o Maracanã demorou pra ser feito, pra ser construído o Engenhão 4. O Engenhão era pra custar 92 milhões de reais, custou 224 milhões de reais. E não serve pra uma Copa do Mundo? Não serve pra Copa do Mundo. Foi feito é distante, o campo é distante do torcedor. O Carioca não vai ao estádio. Porque é perigoso. A gente nunca vê o Engenhão cheio, né? Vocês que acompanham o futebol, nunca vê o Engenhão cheio, mesmo com o clássico. A Copa do Mundo Fla-Flu esses dias. É um ótimo negócio a Copa do Mundo pra quem é corrupto. Só os corruptos. Infelizmente, cara. Infelizmente, essa é a verdade. Bom, não, eu continuo favorável à Copa do Mundo agora. Eu concordo com vocês que está lamentável a situação e é preocupante. E uma coisa, né, Pi? O aeroporto Salgado Filho não tem infraestrutura para suportar o que está acontecendo. E muita gente piorar, usando errado. Só deixa eu comentar o seguinte. Ainda essa questão do estacionamento, tudo bem, o turista não vende carro até o Brasil. Ok. Mas vai alugar um carro, Maurício. É verdade. E o fluxo, né? E tem outra. Até porque não tem metrô. Não tem metrô, não tem trem, não tem um ônibus confiável. E o funcionamento interno do aeroporto também é complicado, das companhias aéreas, porque eles também não estão preparados para dar o atendimento. Tá tudo esgotado, trabalhando no limite, né? Os passageiros, a gente sabe, por exemplo, que o Pianges é o maior defensor e ele batalha para que as pessoas tenham mais agilidade e façam o seu autoatendimento. O Pianges é um cara que viaja constantemente e faz isso. Porém, a maioria não está preparada ainda para isso e precisa, mesmo que tenha ali o check-in, o auto-check-in, tem que ter gente ali para dar orientada. Porque tem muita gente nova viajando. Exato. Muita gente que nunca andou de avião, que tá andando de avião. Não adianta. E outra, fora o aeroporto, aí tu vai sair do aeroporto. Aí tu pega a Zona Norte, a BR-116 lá, cara, tudo trancado, tudo parado, todas as vias trancadas. Não anda nada ali, cara, em horário de pico. Aí o cara tá em Porto Alegre e vê que, Florianópolis, olha que bonita essa cidade, repetindo aqui, vou até lá. Como não que vai, o cara vai? Vai vai pegar a BR-101, vai demorar 9 horas pra chegar em Floripa. Ele vai querer conhecer o sul do Brasil, não consegue. Eu peguei a estrada agora, final de semana passado, pra ir pra Floripa, fui e voltei. Não queiram pegar pegar a BR, por mais que esteja duplicado, não queiram pegar de noite com chuva, meu. Porque não tem olho de gato, não tá tem sinalização, é tudo escuro, tem um breu na tua frente. Tá duplicado, mas é um breu na tua frente. Pode aparecer um buraco e você vai cair ali dentro. Que horror, né, cara? É um horror, a estrada ainda. Isso tudo é o imposto que a gente tá pagando, né, cara? E aí é. Tá pagando. E bota imposto nisso, meu. Este foi o Pretinho Protesto. Só aqui. Então um abraço pro José Gomes. Isso tudo começou com um abraço do PTC. Eles proibiram um abraço do Pino. Cara, o que que não acontece quando manda um abraço pro PTC, né? Acabaram com o programa de hoje. Tinha que ser PTC mesmo. Quer fazer os classificados? Não, eu quero falar do Game Potter na jogada Coca-Cola. Olha! Vai lá no site que ainda dá tempo de se inscrever, inscrever o seu vídeo, montar a narração com a narração do Potter. Mas é o seguinte, ó, só vai poder entrar na votação os vídeos e jogos da sua galera. Nada de jogo time profissional. Tem que ser futebol amador mesmo, a sua peladinha de final de semana. É bom uma peladinha de final de semana. Mas é ótimo, uma peladinha no final de semana é tudo que se quer. Uma peladinha de final de semana é excelente. Tudo que se quer, uma peladinha. As inscrições vão até o dia 5 de agosto e no dia 10 vão ser divulgados os 10 melhores vídeos pra galera votar. Os autores dos dois vídeos mais votados vão convocar os seus times e disputar uma final emocionante. Emocionante. Com o Potter comentando ao vivo. Com o Potter comentando ao vivo. E o jogo vai ser transmitido pelo Bola nas Costas. Pelo Bola! Entra lá em torcidacocacola.com.br e participa. Monte a narração do seu time. Eu vou ter que continuar falando, cara, porque são vai nos classificados. Tá gostoso de ouvir. Vai nos classificados. Muito bom, viu? Especial Maurício Campos. Classificados do Pretinho. Intercâmbio inteligente é na Egale Intercâmbio. Acesse egale.com.br. E aí, pessoal, aqui é o Roger. Grande abraço pro Roger. Vocês sabem por que a mata é virgem? Porque o vento, é fresco. E com esse vento fresco fica difícil de pedalar. Por isso que eu tô vendendo a minha super ultra mountain bike alemã da marca Focus. Vem com o Nargiver. Tem freio a disco e um monte de acessórios que fazem ela parecer uma moto. Tá pedindo R$2.400 por ela, sendo que uma nova tá custando mais de R$4.000. Comprei essa bike em Barcelona e fiz o caminho de Santiago com ela. É aquelas bikes baixinhas que o cara vai deitado, será? Não, essa bike alemã da marca Focus. A bike tá batizada. E ao contrário do que o Piangers afirma, eu sigo praticando esporte, mas agora migrei pro futebol de mesa. Olha aí. Pra fortalecer os braços. Eu já tô na mesa também. É valeu, bom, galera. Legal, futebol de mesa é bom pra ti, Piangers. Bater uma futebolzinho. Bolinha na mesa, sempre bom. Eu não faço bem futebol, mas eu jogo muito na mesa. Não, é bom futebol de mesa porque tu pode botar a garrafa de cerveja do lado. Da mesa. Tem um cantinho. O e-mail pra comprar essa bicicleta alemã da marca Fox aqui do Roger é bicicletagringa@gmail.com. Bom, que legal. Eu gosto daquelas que o cara fica deitado bem na altura do... Sim, vai assim. Fica bem na altura do paralama. As pernas escadas, né? Fica bem na altura do paralama ali. Como é que chama aquele tipo de bike, cara? É bike que não, não é bike deitado. É low rider. Na mesma altura do paralama. Low rider, isso aí. É bike que tu fica deitado na mesma altura do paralama, mais ou menos assim. Low rider, cara. Falou bem na altura do paralama, perfeito, né? Pro Ricardo Neis. Pum! Tá. Não, comentário. Hoje foi a terceira. Olha, mais uma oferta dos classificados do Pretinho. Time da Venezuela ontem, 3 no pau. Tô precisando muito da ajuda de vocês. Quero vender uma casa localizada em Sapucaia do Sul. É um baita lugar pra morar, hein, Magnata? No bairro 7, Pause. Mas é lá no bairro 7. 120 metros quadrados, 3 quartos. Não vai me dizer que é perto do mar. Uma suíte, garagem pra 2 carros, sala de jantar e estar e área de serviço. Não tem mar em Sapucaia. E o preço tá muito abaixo do mercado. Interessados em entrar em contato em casa.sapucaia@hotmail.com. Aproximadamente 100 quilômetros do mar. Mas... É a estrada velha, né? Mas é tão longe do mar. Zoológico. Pelo menos é até do zoológico, né, Magna? Era a cidade das Laranjeiras. Vou lá ver os bichinhos. E aí, Almir? Como é que tu vai? Tô bem demais, Almir. Esse teu casaco aí, quem te deu foi a tua avó? Tu vai usar muito daqui a 2 anos. Casaco horrível, comprasse lá nos Andes. Meu blusão peruano. Não é? Peruano? Isso aí deve ter um. Ele tá dos Machos Picchu. Alto índice de espirro. Da onde é o? Machos Picchu. Isso aí nos anos 90 foi uma febre. Isso aí era uma loucura. Daqui a 2 anos vocês vão usar muito isso. Isso aí nos anos 90 tava febre. Quando eu tava na faculdade era uma loucura. Eu saí da faculdade em 97. Cara. É quentinho. Isso é pele de alpaca? Eu tenho um desses lá que as traças comeram até com sobremesa, ligado? É uma alpaca, né? Mas então, Almir, que tem Docile Animal Protection Company. Como é que é? Almir que tem Dócil Animal Protection Company. Ah, entendi. É, pra deixar companhia seu... de animais dóceis. Animal mais de dócil. Proteção, né? Companhia, exatamente. Isso. Não uma companhia, uma companhia. Company. Sim, sim. Company. Company. É. Né? Uma company. É, a focinheira para pitbull. Olha aí. Wireless. É importante. Wireless. Exatamente. Como assim, wireless? Ela fica na, mais na imaginação. A focinheira é uma focinheira mais... Uma focinheira wireless. É, ela prende a parte de cima e a parte de baixo, e fica... mas não impede os movimentos do pitbull. O cachorro toma água, né? Exatamente, para ele poder comer, se alimentar, latir. Precisa respirar bem, né? Comer as crianças, carne, exatamente. Né? E acompanha, evidentemente, para não ter problema de segurança... Um bracinho. A coleira... Wireless também. Coleirinha wireless. Coleira wireless. Por controle remoto, né? O mouse. Fica com o mouse. Isso. Põe um pendrive no pitbull e um mouse com você. E aonde que entra o pendrive no pitbull? Ali atrás. Ali tu atrás. Sabe o rabo, mano? É. Sabe o que que tem? Quatro braços. Quatro braços. Sabe? Então tá bom. Não preciso falar, então. Pra você passear tranquilo com seu cachorrinho na redenção, leve ele com a focinheira wireless e a... Coleiro Wireless. Demais. Do Almir. As crianças vão poder brincar em paz. Olha o barulho das crianças, gente. Manda aí um gaúcho pra galera do Manchester City. Olha aí. Como? Futsal Manchester do City. Manchester City é um time de futsal do Cachoeirinha. Tá. Um pote tá tranquilo. Pouca pretensão, né? Pra minha namorada Fernanda e um Tás pagando mal a galera. Mas ó, o alemão não tá aqui. Pro pessoal do OSV. Nem deve tá ouvindo. Jefferson também, né, Conceição, Cachoeirinha. Aê. Tá bom? Valeu, gente. 24 pras duas. Já voltamos com o sensacional Pretinho Básico. Aqui na não menos sensacional Rede Atlântica. Bonito. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 18 pras duas, o Pretinho Básico tá de volta, e tá de volta pra falar de futebol, doutor Alceu, é exatamente, doutor Maurício! Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas costas! Como é que foi, doutor Alceu? Doutor Maurício, o Figueirense empatou e o Grêmio empatou. Ah, é verdade. Porque eles jogaram junto, né, doutor Gabriel? É verdade. É exatamente, mas deram a deram. 0-0. Doutor Autori, o que achou do árbitro ontem, doutor Autori? Eu gostei, quero primeiro manifestar aqui minha saudade do apresentador do programa, ver que... Tá bêbado? Tá bebendo? Tomo vinho ao meio-dia, antes. Põe a foto almoçar no Instagram. Eu sou... peculiaridade, você tá me entendendo? Agora eu quero aqui dizer que realmente o árbitro espetacular. Bonito, né? Elegante. E novinho o árbitro, 24 anos. Eu definiria ele como um homem interessante. É, exatamente. É, doutor Cavião, o que que achou do jogo? Eu achei uma bosta. Doutor Bianger, torcedor do Figueirense. Eu acho assim, eu acho que a imprensa... Eu torço pro Grêmio, a imprensa. O Bianger torce pro Figueirense. Então, a imprensa é muito desinformada, em primeiro lugar. Um enfoque diferente do jogo. Ninguém sabe do Figueirense. Pessoa, crítica. O Figueirense tá amassando todos os adversários no Leandro Scarpelli, e aí o Grêmio chega desinformado, não sabia disso. Não, sabia sim. Que o Figueirense ia dominar o jogo. Sim. O Figueirense dominou o jogo, e a imprensa, tá dominando o jogo, o Figueirense, no Leandro Scarpelli. Ele é sempre assim, querido. É sempre assim. Como é que é, querido? Querido. Como é que é, querido? Ah, o Figueirense dominando o jogo e deveria ter ganho. Achei que não foi pênalti. Eu vou reforçar aqui a declaração que eu dei ontem pra provar o meu carinho pelos dois estados. Como ontem eu torci pelo time gaúcho, hoje eu torcerei pelo time catarinense. Perfeito. Muito obrigado, Maurício. Perfeito. Entendeu? A gente agradece do fundo do coração. Porque eu já me sinto quase um catarinense pelo carinho que me vindo lá de Santa Catarina. Vamos fazer todos os precisos, vamos fazer isso. Isso. Hoje, ontem, né? Torcemos pelo time gaúcho e hoje torceremos pelo time catarinense. Boa. Muito bom. Gostaria de retirar o meu nome e agradecer muito a grande torcida havaiana, né? Que é uma torcida muito querida. É que o doutor Maurício tá falando isso porque o Inter joga com o Abaí hoje, né? Ah, viu? O doutor Alceu sempre... Mas eu vou estar torcendo pelo meu time. A distância, né? Eu não vou poder acompanhar o jogo hoje. Vou estar trabalhando no horário do jogo. E na Copa América deu o Paraguai, doutor Cabé. Só empate, né? É, mas Paraguai vão seguir lá nas arquibancadas. Coisa boa! É capaz dos caras serem campeão da Copa América só empatando. Mas não anularam um gol da Venezuela? Parece que sim. Não foi legal. Não foi legal. Estava impedido. Mas é impressionante. O Paraguai impressionante, né? Fez dois gols na competição inteira contra o Brasil e empatou com o Brasil. Empatou em 3-3 com a Venezuela. Ah, não, fez mais. Então tá, desculpa. Mas, cara, é impressionante. impressionante. Um time que pode ser campeão sem ganhar, uma. Eles podem ir pros pênaltis com o Uruguai e ganhar nos pênaltis como ganharam. E pelo jeito vai ser assim. Não, vai ganhar o Uruguai. Porque, tomara, a sorte, a sorte que tá tendo a seleção paraguaia, a bola não entra. Pode ser que aconteça, lógico, mas é espetacular ver a seleção do Uruguai jogando. Isso é verdade. Porque eles jogam sempre para ganhar e há muito tempo não se via uma seleção assim. Nós estamos mal acostumados, que nós estamos com um jogador que joga pro lado. Eles jogam em direção ao gol todo o tempo. Seleção uruguaia, o Barcelona, vale o de Corinthians de hoje tá jogando assim também, é uma coisa fora de série. Tá brabo o Corinthians. Ganhou de novo o Corinthians. Para o Corinthians. Tá muito na frente. A seleção da Espanha, são poucos times que jogam sempre. E o Uruguai é espetacular. Tu sabe onde o Furlan vai jogar, tu sabe o que ele vai fazer, onde é que joga o Suárez muito vai... O Suárez, aquele Suárez também é sensacional, é muito bom. Na tua minha tela é isso, viu, doutor Maurício? Tá bom, doutor... doutor Alzeu. Doutor Cagê. Às vezes enrola, cara, às vezes dá um curto-circuito. Dá uma enrolada, dá uma enrolada mesmo. Não é fácil, vai daí, ô... Só uma pergunta antes de encerrar. Será que o Inter, quando contratou o Falcão, não errou de comentarista? Como assim, cara? Será que não era o Batista que eles queriam contratar? Batista, Não, acho que agora podia botar o Batista, já que é pra pegar um comentarista que cai. Se é pra cair, bota o Batista. Eu acho que nesse quesito o Batista tava melhor. Ah, cara. Por favor. Vai então aí, ó, Everton Cunha. Tá bem espirituoso hoje. Pois é, então não quer passar adiante? Eu já falei tanto. Cara, mas desculpa. Sempre... Vai daí. Piada de gaúcho, tirou o cai. Olha o hip hop, querido. Muito bem, tchê. Então tava lá no meio do avião, né? Saindo de Porto Alegre, aquele caos, aquele aeroporto de Porto Alegre é um caos, né? Uma loucura. Não dá, eu prefiro ir a cavalo até Florianópolis. Eu queria, né? Repete a tua frase, prefiro ir a cavalo. Ficou um sotaque cavalo, perfeito. Tchê. Perfeito sotaque de gaúcho. Aí no meio da história, o gauchão se levanta, chamava Carlinho Sequestro. Olha aí. Isso aqui é um sequestro, tchê. Mulher pra um lado, homem pro outro. Começa todo mundo a tirar a roupa. Opa, vamos lá, gurinha! Todo mundo pelado! O sequestrador ali, né? Sequestrar o avião, é todo mundo pelado. E agora vamos começar a estuprar os homens. Aí os caras... Peraí, meu. Não quer sequestrar um avião? O que, que tem que estuprar os homens? E o gauchão, tchê! Tu entende alguma coisa de sequestro de avião? Então fica quieto, tio. Olha, meu. Bem feito que deu errado essa tua piada. E essa era a piada. Que essa foi boa, gaúcho de verdade agora. Mostra pra eles. Ô, Maurício, eu tenho uma... Não. Eu vou voltar pra ti. Eu tenho uma ordem da produção aqui, mas vai lá. Acordei cedo, querido, lá por volta das 4:30 da manhã, porque nego velho mesmo, que é nego velho, acorda nesse horário. Fui tomar meu café, comi uns torresmo, dei uns goles de canha, abri a janela. Essa é a dieta do nego velho. E vi que tava fazendo uma temperatura agradável, porém. Menos 20 graus. Aí resolvi dar uma lavadinha na minha rural, porque nego velho mesmo tem rural, né, querido? Tirei rural. O pijama. Aquele velho calçãozinho de 3 listras, Adidas da Copa de 70. Só ele e nada mais, né, querido? Coloquei uma calcinha de brinca também, nego velho gosta de calça de brim, né, querido? Brincoringa. Brincoringa, querido. Arremanguei até o joelho. Peguei meu chinelo de dedo, aquele azul com branco. Vesti uma camisa sem manga. Claro, não sou frescura, né, querido? Eu fui pra rua lavar aquela rural bem calminho. Juntei um balde de margarina daqueles de 20 litros, né, querido? E uns trapinhos velhos que a minha avó usava de cirola, querido. No meio da lavagem, me arrebenta a tira do chinelo, querido. Não. Como eu não tinha nenhum preguinho pra arrumar, eu continuei lavando de pé descalço mesmo, né, querido? Quase terminando, começou a me dar aquele calorão já na altura, porque tava fazendo uns 10 sacos de batata, né? 10 graus negativo, querido, tu imagina? Resolvi tomar um banhinho de mangueira, né? Sim, pra passar o calorão, né, querido? Pra me secar, aí eu peguei o saco da batata, querido. Tava ali atirado no chão mesmo, porque eu não sou de me apegar a detalhes, né, querido? Aí eu só dei aquela secadinha no lombo e fiquei pronto. Bem, queridos bebês, seria esse o meu dia de nego velho. Eu e a minha nega velha, que eu amo muito, escutamos vocês direto e não perdemos nenhum programa. Manda um beijo pra Pamela, que é minha esposa também. Eu gostei do também, né? Minha esposa também. É uma manda um pro meu outro sogro. Manda uma velha aí, querido. Ah, velha! Ah, velha! Minha velha! E um fiada boa aí! Fiada! puta. Esse é o abraço do Ricardo. Manda um pode ficar tranquilo aí, querido. Pode ficar tranquilo, querido. Valeu, Ricardo. Um abraço aí, irmão. Que maravilha. Que loucura. Vai então, KG. Esse então, é nós, tá. Nego, velho. Nota da produção. Tu não é canhoto, então lê essa merda. Usão. Tá no... Tá, eu tuitei ali. Tá, tá, lá, tá no Twitter. No KG Lisboa ali, depois no Pretinho também. Fala, PBs. Meu nome é Leonel Bagolin. Ah, o grande Bagolin. Esse, grande Bagolin. Não, Bagolin. Maravilhoso. Lá de Floripa, o Bagolin. Sou canhoto. Bagolin de Floripa. Bagolin da ilha. Sou canhoto e estou enviando algumas curiosidades. 15% das pessoas são canhotas. Oh. E os homens têm duas vezes mais probabilidade de serem canhotos do que as mulheres. Canhoto não sabe bater pênalti. Os homens que escrevem com a mão esquerda são, em média, 15% mais ricos do que escrevem, do que os escrevem com a mão direita. Não é o meu caso, né? Só a exceção. Os canhotos são três vezes mais propensos a viciarem-se em álcool do que os destros. Esse é o meu caso. Se os dois pais forem canhotos, 50% dos seus filhos serão canhotos. E quem bebe com as duas mãos? Dois pais destros têm apenas uma probabilidade de 2% de terem um filho canhoto. Certo. Os animais também podem ser canhotos. Ah, opa, para. Ah, é. Ai, ai, ai. Tem até um ditado, né, nego velho, deixa pra mim que sou canhoto, né? Isso. Quanto mais velha for a mãe, maior a probabilidade de ter um filho canhoto. Olha só, Magnão. Apenas 50% dos canhotos usam o mouse com a mão esquerda. E a maioria, cerca de 68%, usa a tesoura e a faca. No caso da faca, 74% com a mão direita. Putz! Não tem tesoura pra canhoto? Acho que vocês não, lembram da época do colégio? Lembra da época da escola que tinha? Eu sou canhoto e eu recordo com a direita. Lembra daquela época do colégio que eles lançaram umas carteiras que eram com o pra braço? Canhoto, né? E aí tinha uma ou duas que eram... Que uma eram ou pra, duas, né? Ah, 15% só é canhoto, né? É. Aí eu tinha que escrever todo torto, botar pra... O Potter disse que era um bar. As duas mãos, então tu é poliglota. Não, uma mão. Ah, não, mas pra algumas coisas a outra... Poliglota, não. Três dos últimos cinco presidentes dos Estados Unidos eram canhotos. O Obama, o Clinton e o Bush pai. Ah, para! Mas que coisa. E os canhotos vivem em média 9 anos a menos que os destros. São mais ricos, mas já tá se caminhando. Tá no lucro, já. Hein, KG? Manda um... Bebem mais e... Adoro! Pra minha namorada e um... Pode ficar tranquilo. E para o meu irmão. Sabe que é o Leonel Bagolin aí, ó. Eu acho os canhotos. Os canhotos estão acima da gente, né? Por quê, tio? Da gente os destros. Os destros. Os destros. Messi é canhoto. Messi é canhoto. Joga muito. Maradona, canhoto. Zico. O canhoto, a maioria dos canhotos tem um talento, uma sensibilidade e o lado artístico que é um absurdo. E eu penso que é meio... Pode ser simplória a explicação. Mas o lado direito do cérebro, ele é responsável pela criatividade. Aliás, pelo lado mais... cada lado, né, do cérebro, um é emoção prático... Emoção e razão, né? Emoção e razão, isso. E o lado direito é a emoção do cérebro. O lado esquerdo é a razão. E, portanto, o canhoto, ele consegue ter a sua emoção... Mas ele cruza, né? É a sua emoção... do lado direito do cérebro, junto com a razão, junto com a prática do manuseio das coisas com o lado canhoto. Entendeu? Então ele une a criatividade com o manuseio. Uhum. E isso faz dele um troço absurdo. O Potter, né? O que tem de músico canhoto, cara? Não, o Jimi Hendrix era canhoto. O Marx era canhoto. O Marx era canhoto. O Spinner citou. O Escandurra. O Eric Clapton. Não, eu posso citar vários destros também. O Netinho, né? Não tem, mas Netinho. Eu acredito muito que o canhoto. O gênio maior da guitarra era canhoto. O gênio maior era canhoto. Mas isso que ele tá falando faz sentido, por quê? Porque as pessoas que vão exercitar a memória, um dos exercícios é exatamente fazer coisas com a mão ao contrário. Né? A gente sempre liga a luz com a mesma mão. A gente abre a porta com a mesma mão. A gente conduz, porque é a tua mão, né? Eu uso as duas mãos. Mas escovar os dentes e pentear o cabelo com a mão que não é a tua já é muito mais complicado. Claro. E aí eles pedem que a gente exercite isso pra poder usar uma pasta. Eu não consigo escovar. Os especialistas. Os loucos. Quando tu faz uma coisa que tu não tá acostumado, demora mais, né? Vai, é bem mais complicado. Mas é mais emocionante também, às vezes. E aí tu imagina a criatividade do teu lado direito do cérebro e a praticidade da tua mão canhota, adoro. Que já é a que tua natureza. Isso aí, vai pintar, tu vai tocar. Vou usar mais a minha mão esquerda. Esses especialistas disseram que as pessoas, até pro mal de Alzheimer, pra algumas coisas que são ligadas muito à questão neurológica, as vovós que fazem tricô, elas têm um raciocínio, tem que pensar muito naquilo ali, que elas têm que pensar com as duas mãos, né, pra exercitar. E isso dá uma longevidade pra questão cerebral muito grande. Que bom. Grande. Que então vou incentivar o tricô. Eu acho que vocês, que não fazem tricô... Cara, que, quer que a tua mulher viva muito? A minha mulher vocês faz muito tricô. Vocês que não fazem tricô, como você quer. Mas que negócio, é uma loucura isso aí, hein? É, né? Meu cérebro que já tá meio atrofiado, tu né, Marina? Tu fecha a porta com qual eu fecho com a direita. Com a direita. Ah, tem que começar a fechar com a esquerda, né, Magnata? Vai daí, Porã! Olha, eu tenho aqui mais algumas frases do cara... Cara underline romântico. Ah, esse cara do é muito... Do Twitter! Esse cara é muito romântico, cara. Calma, amor. Eu só vou ali dar aquela cagada e já vamos. Eita. Se precisar de mais papel, eu te chamo, tá? Linda, tá no meio do jogo agora, tá, linda? Anota aí a tua reclamação que a gente discute daqui a 35 minutos. Anota a reclamação. Ah, amor, ficou ótima essa tua foto de biquíni no Facebook. Onde é que tu aprendeu a usar tão bem o Photoshop? Isso aí só fechou. Ô, linda, não se depilar no inverno não vai fazer você sentir menos frio. Desculpa te dizer. Olha, amor, se a Renata Ciribelli conseguiu emagrecer, eu acho que você também consegue. Amor, que engraçado, eu nunca tinha percebido, mas tu é a cara da Chiquinha. Ah, Chiquinha do Chaves, né? Porque não quero entendeu. Falar com você que tá pra fazer ou renovar o seguro do seu carro. Já pediu pra cotar com o HDI? Olha, não deixa de pedir. Desde que a gente começou a falar da HDI aqui no programa, o que tem de amigos e ouvintes economizando 10, 15, 20% com HDI é coisa de 300, 400, 500 reais de diferença. Pagar mais caro pra quê? O melhor é que com a HDI, tem o HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera os consertos em minutos, sem enrolação. É por essas e outras que a HDI já é líder em várias regiões do país, com mais de 1 milhão e 200 mil veículos segurados. Peça uma cotação da HDI pro seu corretor. Você vai ganhar tempo e também dinheiro. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor. Boa! São três para as duas, só dá tempo de convidar para ir no espetáculo do Neto Fagundes hoje à noite, né, em Porto Alegre. Teatro do Bourbon Country, 21 horas. Neto Fagundes, banda Estado das Coisas, com o Rock de Galpão. Participação especial do maestro Ike Gomes na direção musical e participando conosco. Rodrigo Tavares da Fresno dando uma canja. Bagre Fagundes, Diablo Júnior e todo mundo convocado 21 horas no Teatro do Bourbon Country. Dá tempo de ouvir o Everton Cunha, dá, né? E claro. Também dá pra dizer pra rapaziada de Joinville e amanhã no Didi Pub, que dá, eu vou estar lá amanhã, deixa sexta-feira. Deixa eu dar um toque então, que eu vou estar em Santa Cruz nesse sábado na Spirit. Tá bom. Eu me assusto com essa casa. Cara. O e-mail pra encerrar aqui é pra ler no Pretinho das 13, por isso tô correndo aqui, ó. Tava eu mexendo em um baú na casa da minha avó, quando encontro algumas cadernetas que eram do meu bisavô, um comerciante. Os nomes a seguir são dos nego velho que compravam fiado na venda do seu Euclides, meu bisavô. Meu nome, né, cara? Eu sou o primeiro nego velho da lista. O teu nome é Euclides. Eu sou Euclides Fagundes Neto. Aí, ó, feliz da vida, agora fica aqui mais ainda quem mandou o e-mail. Olha a lista aqui, nego velho. Belisário! Belisário, querido! O Ernesto. Ernesto, meu irmão, querido. O Gomercindo. O Nelson, sem N. Nelson. O Volmar, o Bonavides, o Gildo, o Nicanor, o Aristides, o Parmênides. Parmênides. O Zilmaro, de Araju, Juvenil, Hortêncio, Agenor, Generoso, Neuri e o Floriano. Ah, que loucura. E também tinha nome de algumas nega véia. A Noemi, a Gertrudes, a Geni, a Ivone, a Irene, a Iriete, a Leontina, a Piedade, a Noraci. E tem vários sobre as tias. Piedade. Mandem beijos pra minha avó, Leona. Ela tem 92 anos e não perde o Pretinho das 13. Dona Leona, querida. Dona Leona. Foi minha colega de aula, Dona ela Leona. Ela adora vocês, em especial o Mr. P, que ela sempre diz que pela voz eu sou um galã. É o Mr. P. Dona Leona, vó Leona. É um galã, Dona Leona. Saiba que eu sou um leão, vó Leona. Ó. Olha aí. E também um abraço pro Neto Fagundes, que ela adora. E faz ela chorar e tanto rir com as piadas do nego velho. Dona Leona, um grande beijo, querida. Beijo, amo vocês. Em especial o Maurício. Aliás, manda um beijo pra mim, Maurício. Pra quem? Samile. Samile, um beijo. Beijo, Samile. E beijo pra vó Leona e toda a turma. Samile é nome também de Nega Bé. Vamos bem. Dona Samile. Ela tá não, preparando mas aí... a caderneta, né? É. Duas da tarde até aqui, Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Coca-Cola, torcer a maior felicidade. E seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo. Seis da tarde, também de novo com o Pretinho. Vem aí o trote do Geiso, mas antes, vamos dançar o pagodinho do Geiso.